clamo por ti. Deixe-me entrar na tua luz. A figueira que não frutificou, dá-me um coração que se renova. Sei que o arrependimento é a chave para viver em tua verdade. Na porta estreita eu vou buscar a salvação que só vem de ti. Oh, vem Senhor, liberta o meu ser. Em teus braços quero renascer. Oh, vem Senhor, tua graça é meu viver. Na mesa do rei quero me assentar. Eis que a cidade se perdeu, mas tu, meu Deus, não desistiu. Quantas vezes quis me ajuntar como a galinha aos seus pequenos. Liberta-me das prisões, cura o meu coração ferido. Em ti, Senhor, eu confio.